Pasta 8. O trato com pessoas difíceis. Ver todos os seres como o Buda. Como pessoas conscienciosas lidam com gente rude? Em função de nossas próprias mentiras e mexericos, defrontamo-nos com trabalhadores ruins e com gente rude. Sejam eles nossos alunos, nossos ajudantes ou nossos empregados, discutem conosco. Discordam sem nem mesmo prestarem atenção em nós. Fingem que não entendem até repetirmos as coisas duas ou três vezes. Então, ficam zangados com nossa postura e retrucam, fazendo seu trabalho em ritmo bem lento. Finalmente, quando terminam, não voltam para nos avisar, mantendo-se rancorosos e zangados. Dzogchen Kunzan Lama, 83. Como foi que essa situação horrível aconteceu conosco? Por que o mundo é tão injusto? A resposta do Buda gira o ponteiro em sua direção. Quer saber por que todos lhe estão tratando mal? É que você começou tudo isso há muito tempo. Todos conhecem o ditado, entre aspas, aqui se faz, aqui se paga. Ele não se aplica apenas aos outros, aplica-se a você. Foi a sua hostilidade, sua própria deslealdade, a causa do ciclo que levou à situação atual. Abre parênteses. Sim, nós sabemos. Três pontos. Não era bem esta a resposta que você queria ouvir. Fecha parênteses. Talvez você nem se lembre de como tudo começou. Talvez ache que nunca destratou essas pessoas. Talvez você até tenha razão. Mas pode dizer sinceramente que nunca mentiu numa situação profissional? Pode afirmar que nunca fez uma fofoca sobre alguém e nem disse coisas que magoaram um colega? Cremos que não. Não há inocentes entre nós. As pessoas são rudes conosco, porque, em algum momento, fomos rudes com os outros. Os outros são nossos espelhos. Certo. Então o Buda explica por que você se defronta com esses relacionamentos difíceis. E o que você pode fazer? A resposta é muito simples, mas também muito difícil. Você começou esse ciclo de negatividade. Você vai terminá-lo. Quando se defrontar com a raiva, mostre compaixão. Quando encontrar a desatenção, lide com aquilo que as pessoas estão realmente pensando. Quando estiver diante de atrasos, mantenha-se consciente de suas reações a esses inconvenientes. Quando lhe disserem não, obrigado. Lembre-se de que sua recompensa está exatamente nessa lição. Não é tão fácil. Sim, concordamos. Mas não é algo que dure para sempre. E mantendo-se consciente, você pode mudar drasticamente seus caminhos futuros. Lidar com uma pessoa estúpida pode ser a preparação perfeita para as etapas seguintes de sua carreira. Nunca sabemos se e como alguma coisa dolorosa pode se transformar numa bênção mais tarde. Não ceda à sua raiva ou à dos outros. Fique calado e, sem nem mesmo saber a razão, assuma a responsabilidade. Esse é o caminho do Bodhisattva. Como lidar com colegas que mentem? Os animais expressam seus verdadeiros sentimentos em seus gritos. Só os humanos são suficientemente sagazes para ocultar a verdade. Jatakamala 22.19. A capacidade humana de autoconsciência é tanto uma bênção quanto uma maldição. Sentimos e ainda temos a capacidade de ficar fora de nós mesmos para nos percebermos sentindo alguma coisa e de escolher se queremos que os outros saibam ou não. Em outras palavras, temos sempre a opção de expressar nossos pensamentos e sentimentos ou de expressar algo diferente. Essa capacidade de dissimular causa muitos problemas no trabalho. As pessoas mentem no trabalho quando acham que precisam ocultar a verdade. Podem pensar que, se discordarem do chefe, isso vai prejudicar sua carreira. Se mencionarem alguma fragilidade numa ideia surgida em reunião, vão ser rotuladas como, entre aspas, sem espírito de equipe. Essas crenças nos ensinam a mentir. Como resultado, temos organizações inteiras repletas de pessoas que mentem umas às outras. É difícil ser consciencioso e atento se você precisa mentir sobre aquilo que vê e pensa. O Buda mostraria compaixão diante de tanta mentira. Ele sabe que colegas que mentem não são maus sujeitos. É que viveram durante tanto tempo num ambiente de mentiras que ficaram cegos para o fato de que isso os prejudica. As pessoas costumam ter pontos cegos que as impedem de perceber como suas ações são autodestrutivas. O Buda incentivaria os líderes a transformar suas organizações, recompensando as pessoas que dizem a verdade, por mais amarga que seja, e não recompensando mentiras, por mais doces que sejam. Ele diria aos trabalhadores que não devem vender sua integridade em nome de um salário. Nenhum salário vale tanto. O Buda sugeriria que todos imitassem a clareza dos animais, dizendo o que sentimos e sentindo o que dizemos. Como lidar com bajuladores? O bajulador é um inimigo que finge ser amigo em quatro fases. Dois pontos. Ele concorda com aquilo que você fez no passado. Ele concorda com todos os seus planos para o futuro. Ele faz promessas vazias para obter favores. Então, quando pode de fato fazer alguma coisa, ele simplesmente diz que não pode. Diga Nikaya, 31. A maioria de nós já conheceu os bajuladores no trabalho. Ficam tão ansiosos para agradar, tão desesperados para serem queridos, que o adulam, concordam com você, dizem qualquer coisa para agradar. Depois de um bom tempo, você acaba percebendo que, infelizmente, não dá para acreditar numa só palavra do que eles dizem, nem sobre o que você fez, nem sobre o que farão por você. Essa é uma lição crucial, pois você não pode aceitar que seu próprio trabalho ou o de sua equipe seja prejudicado pelas falsas expectativas criadas pelos interesseiros. Se alguém só lhe diz aquilo que imagina que você quer ouvir, você não conhece a história toda, e as informações erradas passadas por essa pessoa podem causar sua ruína. Não baseie suas decisões ou ações naquilo que os bajuladores dizem. Isso se aplica particularmente a donos de empresas, executivos e gerentes. Um chefe inteligente, numa organização saudável, treina seus seguidores para lhe dizerem a verdade, independentemente das consequências. Um líder emocionalmente maduro faz com que sua equipe se sinta à vontade para discordar dele, para expressar pontos de vista alternativos e até mesmo para discutir com ele, caso sinta claramente que o chefe está errado. O verdadeiro amigo é aquele que dá um feedback autêntico e preciso, tanto positivo quanto negativo. Ele é seu professor e toda a organização deve ser grata a ele. E no que diz respeito a você, imite-o, e não ao interesseiro. Como reagir a pessoas que falam mal de você? A pessoa má que fala mal de uma pessoa boa é como aquele que olha para cima e cospe no céu. A cusparada nunca chega ao céu. Cai na cara de quem cuspiu. Sutra dos 42, capítulos 8. Quando alguém fala mal de você, geralmente é difícil lembrar que, no longo prazo, isso vai voltar e prejudicar quem falou mal. O Buda o ajuda a manter a questão sob uma ótica adequada. Provavelmente, você preferiria que o caluniador recebesse seu troco com a mesma velocidade que a pessoa que cospe no céu. Pare de perder tempo com esses pensamentos. A analogia do Buda revela outra coisa crucial sobre essa situação. Quando você fala mal de alguém, é como o céu dessa analogia. O céu cospe em quem fala mal? Não. É a própria bile do caluniador que volta para ele. O mesmo acontece quando alguém fala mal de você. Não reaja na mesma moeda. Não se rebaixe a esse nível. Deixe que a gravidade faça seu trabalho e as palavras injuriosas encontrem seu caminho de volta. Nem precisa se esforçar. É o curso natural das coisas. O Buda está numa boa posição para saber disso. Ele era sempre ofendido por figuras religiosas enciumadas. Ele deixou as coisas seguirem seu curso. Pelo visto, as coisas foram boas para ele, não? Abre parênteses. E, caramba, você não precisa se elevar até a pureza celestial do Buda. Basta ficar fora do alcance das cusparadas. Fecha parênteses. Como os Budas lidam com o ódio? Abre aspas. Ele me insultou, bateu em mim, me roubou. Fecha aspas. Pense dessa forma e o ódio nunca terá fim. Abre aspas. Ele me insultou, bateu em mim, me roubou. Fecha aspas. Abra mão disso e em você o ódio cessará. O ódio não é derrotado pelo ódio. O ódio é saciado pelo amor. Esta é a lei eterna. Dhammapada 3-5. Os conflitos são um fato da vida das organizações. Seguindo seus desejos e apegos, as pessoas acabam se magoando enquanto trabalham juntas. Mas o fato de o conflito ser natural não implica que devemos permitir que ele perdure. Bem, e como deveríamos lidar com mágoas e conflitos no local de trabalho? Naturalmente, quando alguém se mostra hostil conosco, queremos responder na mesma moeda, mas o Buda diz que devemos resistir a essa tendência. Geralmente, a hostilidade das outras pessoas não tem nada a ver conosco. Elas estão apenas pondo em ação seu próprio karma. Se respondermos ao ódio alheio com o nosso próprio ódio, unindo-nos ao seu karma negativo, estaremos simplesmente jogando lenha na fogueira, colocando todos em risco, inclusive nós mesmos. Em vez disso, o Buda nos aconselha a seguir um caminho superior, a reagir à hostilidade alheia com compaixão e perdão. Ao longo de eras, mestres de sabedoria fizeram coro com a sabedoria do Buda. Dois pontos. Jesus, Gandhi, Martin Luther King Jr. e tantos outros em diversas culturas. O bálsamo suavizante do amor incondicional e da compreensão é a única coisa que aplaca a hostilidade alheia. Será pedir demais? Claro que é. Afinal de contas, somos humanos e o Buda sabe disso. Mas alimentar o rancor porque alguém nos magoou é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Além disso, agir de forma vingativa, na base do olho por olho, acaba nos levando ao reino dos cegos. Devemos perdoar e abrir mão da vingança. Do contrário, tornamo-nos prisioneiros de nossa própria raiva. Sacie seu ódio com as águas do amor. É uma tarefa demorada, mas é doce. Que conselhos o Buda daria sobre casos de adultério no trabalho? Quatro coisas para quem leva a esposa alheia para a cama. 2 pontos. Perda, inquietude, censura e, finalmente, o inferno. Dama Pada, 309. O Buda diria o mesmo sobre casos sexuais, quer se desse no trabalho, quer em outro lugar. 2 pontos. Casos de adultério custam caro para os amantes ilícitos. O texto acima resume o que acontece com o homem. Podemos presumir que a mulher envolvida pague um preço similar. Perceba que não estamos falando de solteiros livres para encontrar a intimidade onde puderem. Estamos falando de adultério. Primeiro, os amantes vão se sentir degradados, perdendo o respeito daqueles que sabem do caso. Segundo, os amantes vão perder o sono por conta da consciência pesada e da preocupação de serem descobertos por seus cônjuges e pelos outros. Terceiro, os amantes podem ser censurados. Não é raro que um dos envolvidos seja forçado a se demitir se o caso se tornar de conhecimento público e o chefe, entre parênteses, ou o Departamento de Recursos Humanos, descobrir tudo. Casos de adultério custam caro para uma empresa, em termos de mexericos, moral, atenção e produtividade. E gerentes e executivos prudentes agem rapidamente para disciplinar os amantes ilícitos. Finalmente, os amantes pagam o preço do inferno. Não é necessariamente o inferno do tipo fogo e enxofre, administrado pelo carinha de vermelho com rabo e chifres, mas o inferno de se ver envolvido por sentimentos como desejo, apego, desilusão, mentiras, quebra de promessas e outras coisas. O inferno é onde vivemos quando desprezamos o caminho do despertar e preferimos ser escravos de nossos desejos. O Buda não pouparia palavras se fosse falar a adúlteros sobre o preço de seu caso extraconjugal. Sua própria censura seria compassiva, mas ele não poderia fazer muita coisa para salvar os amantes dos resultados de suas próprias ações. Como devo reagir à gente negativa e que reclama de tudo? Não fique com amigos que enganam ou que fazem coisas vis. Fique com amigos nobres. Fique com o melhor. Dhammapada 78. O Buda não poupa palavras em seu conselho. 2 pontos. Evite os chorões, os queixosos crônicos e quaisquer outras pessoas negativas. Evite-os como se fosse a praga. Por quê? Porque é contagioso. Assim como o bêbado quer que você se embriague, caso queira ficar perto dele, aqueles que reclamam querem que você participe das reclamações. É fácil ser sugado pela energia negativa de pessoas negativas. Todos nós temos frustrações e reclamações no trabalho, e às vezes parece até divertido participar daquele monte de cinismo e de raiva. Mas não faça isso. Resista à mentalidade de bando que transforma essas pessoas negativas em chacais. Corra para longe se for preciso. Em vez dessa gente, procure as pessoas positivas em seu local de trabalho. Procure pessoas que estão fazendo alguma coisa boa e fique perto delas. Faça uma lista das 5 ou 10 pessoas mais admiradas no trabalho e descubra maneiras de passar algum tempo com elas. Lembre-se, 2 pontos. Elas também querem passar o tempo com gente sincera, o que quer dizer você. No mínimo, observe-as à distância e veja o que pode aprender com elas. Associe-se com gente honesta, com gente boa, com gente que faz bem o seu trabalho. Se quiser um bom futuro, fique perto dos melhores. Por quê? porque isso também é contagioso. O que devo fazer se tiver um conflito com um colega de equipe? Quando o conflito surge em sua própria família, não culpe os outros. Procure a causa em sua própria mente e em suas ações, e busque a solução nesses mesmos lugares. Anguttara Nikaya 3.31. A paz numa equipe, como a paz numa família, é vital para o bem-estar dos indivíduos e do grupo. Culpar outra pessoa não trará benefício algum. Com efeito, só vai piorar as coisas. Se você acha que o problema é de outra pessoa, então a solução também deverá estar nessa pessoa. Não há nada que você possa fazer. Você está impotente. Não é assim que deve ser. Se, por outro lado, assume o problema, começa a assumir a solução. Você vai pensar no que pode fazer para melhorar as coisas, entre parênteses, sem se preocupar com o que a outra pessoa está fazendo. Quando surgir um conflito na equipe, pergunte-se, dois pontos, entre aspas, como foi que contribuí para essa situação? Você sabe que, para dançar tango, são necessárias duas pessoas. Não creio que você seja apenas uma vítima inocente. Abre parênteses. E se, de algum modo, você for uma vítima inocente, abandone esse papel agora mesmo. Assuma o problema e dê-se forças para resolvê-lo. Fecha parênteses. Veja o que pode fazer para contribuir para uma solução. As vítimas dão nomes aos culpados. Os vencedores fazem o que é melhor. Em última análise, você prefere ser aquele que está moralmente certo ou aquele que resolveu o problema? Entre parênteses, uma dica, dois pontos. Quem você acha que a sua empresa vai preferir? Pasta 9. Clientes, ame-os ou perca-os. O atendimento ao cliente como uma atividade de Bodhisattva. O que Buda tem a nos dizer sobre o atendimento a clientes? Que eu possa ser, de diferentes maneiras, um suporte para todos os seres vivos por todo o espaço, até que todos estejam satisfeitos. Bodhisattva 3.22. O Buda ensinou que o serviço ao próximo é nosso verdadeiro trabalho, qualquer que seja o emprego que tenhamos, pois é através do serviço ao próximo que superamos nossa tendência natural ao autocentrismo. Esse é o verdadeiro trabalho de todo mundo, pois nesse trabalho escapamos juntos de dukkha. Enquanto mantivermos nosso foco sobre nós mesmos, vamos continuar a sentir a atração dos desejos e apegos. Mas, quando dirigimos nossa atenção para as necessidades dos outros, encontramos a felicidade e nos libertamos de nosso interminável desejo. Hoje, o Buda nos diria que as pessoas que dão atendimento a clientes são as mais importantes de nossa organização. Se a organização existe para atender às necessidades de clientes ou fregueses, entre parênteses, e por que outra razão a organização existiria? Seus membros mais importantes devem ser aqueles que os atendem mais diretamente. Isso é válido em qualquer situação, quer você trabalhe numa empresa que visa lucro, num grupo sem fins lucrativos ou num órgão governamental. O atendimento a clientes é, dentre os meios de vida corretos, o tipo mais puro. E o meio de vida correto está no centro do caminho do Buda. Servir aos outros transforma sua organização e transforma o mundo. Se você atender um cliente resmungão e insatisfeito e resolver seu problema, vai convertê-lo num cliente fiel. Ele, por sua vez, vai dizer aos demais que você o ajudou, e eles também irão procurar você. E se você tratar a todos bem, eles dirão a mais pessoas, e a palavra vai se espalhar rapidamente, aumentando seus negócios, enquanto você atende às necessidades das pessoas. Pense no modo como a Nordstrom, asterisco, estabeleceu um novo paradigma no mundo varejista, simplesmente com um atendimento soberbo e consistente. Nota de rodapé, asterisco, uma das mais sofisticadas e luxuosas redes de lojas de departamento dos Estados Unidos. Entre parênteses, N.T. Fim da nota de rodapé. Pense na forma como a Disney transformou o mundo do entretenimento familiar com seus parques temáticos, filmes, programas de televisão e lojas. Pense em como a Southern Airlines criou um novo padrão para o mundo das viagens aéreas, com seu estilo singular de fornecer o básico, dois pontos, passagens de baixo custo, voos pontuais e saquinhos de amendoins. Nessas organizações, todos têm apenas um trabalho, dois pontos, excelência no atendimento. Se toda empresa e organização considerasse o atendimento aos outros como sua principal atividade, o mundo certamente iria se transformar, e o mesmo aconteceria com seus lucros. O que o Buda teria a ensinar para pessoas que atendem clientes? Fica bem claro que todos precisam de paz de espírito. A questão, portanto, é como adquiri-la. Pela raiva não podemos. Pela bondade, pelo amor, pela compaixão, podemos atingir a paz de espírito pessoal. O 14º Dalai Lama, em The Dalai Lama, 2 pontos, A Policy of Kindness. 1. O Buda sabe como é duro atender clientes. O atendimento a clientes é difícil, porque é muito fácil permitir que a negatividade dos outros acabe com o nosso humor ou nossa mente. O Buda falaria do núcleo compassivo do budismo e de nosso próprio núcleo ao pessoal que atende clientes. No atendimento, nossa tarefa consiste em dar paz de espírito a nossos clientes. Precisamos fazer isso por meio da bondade e da compaixão. O trabalho consciencioso é um trabalho comum, mas feito com a mente desperta. E a nenhuma área isso se aplica mais do que ao atendimento a clientes, ao lugar onde as pessoas são atendidas. Lá, a postura é tudo. Você pode tentar cuidar dos clientes com a mente entediada, distraída ou magoada, mas você vai se sentir mal, e eles também. Cuide de seus clientes com uma postura de atendimento. Você vai se sentir realizado em seu trabalho e seus clientes também ficarão satisfeitos. Se conseguir isso, o indivíduo que alcança a paz de espírito pode ser o cliente e também pode ser você. Mas, e se você não se sentir tão bem ou estiver passando por um dia ruim? O Buda diria, 2 pontos, abre aspas, haja de modo a conseguir uma mente positiva, fecha aspas. Experimente transformar seus sentimentos desagradáveis com ações agradáveis. O caminho mais curto passa pela prestação de serviço. Ao ganhar o dia para o cliente, você vai ganhar o seu. Qual é a maneira conscienciosa de lidar com um cliente irritado? Os insultos que me dirige, embora eu não o tenha insultado, as zombarias que me lança, embora eu não zombe de você, as admoestações com que me provoca, embora eu não o admoeste, nenhuma dessas coisas tomo de você. São todas suas, Senhor, todas suas. Samyutta Nikaya, 7.2. O Buda entende que a irritação de um cliente quase nunca é pessoal. Embora possa ser dirigida a você e pareça pessoal, o cliente irritado demonstra irritação com a situação. Por acaso, você é a pessoa com quem ele está conversando, e por isso é natural que você seja o alvo da raiva. Nesse caso, o Buda imita o reino animal, 2 pontos. Ele deixa a raiva descer pelas costas, tal como as gotas de água escorrem pelas penas do pato. Insultos mal direcionados não pertencem a você, Dois pontos. Deixe-os ir. A raiva do cliente não é sua e por isso você não precisa assumi-la e nem precisa responder a ela na mesma moeda. Que alívio! Rejeitar a raiva com um, entre aspas, senhor é tão difícil. Contudo, quando você dá esse salto, isso é tão perfeito, tão libertador. Ao mesmo tempo, o Buda não deixaria o problema do cliente escorrer pelas costas. O propósito de vida do Buda era ajudar os outros, e por isso ele faria, imediatamente, o que pudesse para ajudar o cliente. Nesse nível, o budismo é muito prático, enfatizando o trabalho do momento. Embora o Buda não tivesse clientes no sentido que nossas empresas e organizações têm hoje em dia, ouvia queixas como líder de uma grande instituição e respondia a elas. Podemos usar sua orientação para criar uma lista com sugestões que talvez ele fizesse para lidar com clientes irritados. Dois pontos. Primeiro, seja compassivo. O cliente está frustrado, zangado, desapontado e perturbado. Não enfrente raiva com raiva, mas com compaixão. Essa é uma prática poderosa que você pode adotar em sua própria jornada. Agradeça ao cliente por apresentar o problema a você. Sua missão num trabalho consciencioso é o atendimento, e você não pode ser útil se não tiver problemas para tratar. O cliente levou um presente até você, uma oportunidade de ajudar. Ouça cuidadosamente aquilo que o cliente lhe disser. Ao ouvir, filtre as palavras e separe fatos de emoções. Você vai precisar lidar com ambos, caso deseje fazer o cliente se sentir feliz novamente. Faça anotações, se for apropriado, explicando que você quer ter certeza de que está com as informações corretas para ajudá-lo. Ponha ênfase naquilo que você pode fazer e não no que não pode. O cliente tem tido muita experiência com itens negativos. Trabalhe com os positivos. Peça ajuda aos outros se precisar. Talvez você precise da ajuda de outro departamento, de um colega ou de seu chefe para resolver o problema. Explique e instrua o cliente em sua interação com ele. Você pode lhe ensinar coisas que lhe permitirão evitar um problema similar no futuro. Comprometa-se com aquilo que você pode fazer. Mostre claramente o que e quando o cliente pode esperar. Não prometa aquilo que você não sabe ao certo se pode cumprir. Agradeça mais uma vez ao cliente pela oportunidade que ele lhe deu de ajudar a contornar uma situação negativa. Acompanhe o problema, cumpra o que combinou e mantenha o cliente informado de eventuais mudanças. E lembre-se, os problemas podem ser resolvidos, mas sempre são substituídos. São intermináveis. Em última análise, seu processo é seu verdadeiro trabalho. O que podemos aprender com um mau atendimento ao cliente? Ciente do sofrimento causado pelos abusos, pela injustiça social, por furtos e pela opressão, prometo cultivar a bondade e o amor e aprender maneiras de trabalhar pelo bem-estar de pessoas, animais, plantas e minerais. Três pontos. O segundo preceito, tal como recitado pela ordem Tiep Yen. Apesar dos milhares de livros e seminários sobre o atendimento ao cliente, tem-se a impressão de que muitos indivíduos e organizações ainda não aprenderam. Na verdade, às vezes, tem-se a impressão de que o atendimento ao cliente está ficando pior e não melhor. Por que isso tem acontecido? E o que o Buda sugeriria que nós, especialistas em atendimento a clientes, fizéssemos? O Buda lembraria que a maioria dos seres humanos age por ignorância. Abre parênteses, juntamente com a cobiça e o ódio, os três venenos, as três posturas mentais terríveis que levam a todo tipo de problema. Fecha parênteses. Eles não enxergam a verdadeira natureza das coisas, especialmente a deles mesmos. Essa percepção limitada faz com que pensem que são elementos separados de tudo e que precisam sobreviver, mesmo que isso signifique prejudicar alguém. Quando as pessoas estão no modo de sobrevivência, usam qualquer meio necessário para conseguir o que querem e desejam, inclusive abusos, preconceito, furtos e opressão. Exatamente aquilo que o segundo preceito diz que devemos evitar. No que diz respeito à sobrevivência, as empresas são como as pessoas, fazem as mesmas coisas e incentivam os funcionários a fazê-las também. Não só serão falsos em seus relacionamentos com os concorrentes, como também com seus próprios clientes. É por isso que encontramos pessoas que mentem para fechar uma venda, garantias repletas de furos, esquemas de enriquecimento, mercadorias defeituosas, cópias vendidas como se fossem autênticas, propaganda enganosa e assim por diante. O pensamento voltado para a sobrevivência a qualquer custo tem um terrível preço social, nos Estados Unidos e no resto do mundo. A história dos negócios está repleta de exemplos de cobiça e de exploração. Dois pontos. Desde os banqueiros ligados a derivativos do J.P. Morgan, a Enron e a Arthur Andersen, ao lema, entre aspas, "A cobiça é saudável", de Ivan Bosky, e assim por diante, ao longo dos anos. Só quando vemos o outro como se fôssemos nós mesmos é que podemos escapar desse ciclo de abusos. Portanto, só se olharmos para o cliente como se fosse a empresa é que criamos um novo ciclo, no qual ambos se respeitam e se agradam mutuamente. Usando uma metáfora budista relevante, estamos tão interligados quanto as peças de um carro. Só quando trabalham juntos é que pneus, chassis, bancos, motor e volante têm significado e função. Sem essa inter-relação, não existe carro. Nossos clientes precisam de nós e nós precisamos deles, assim como as peças do carro. Nossa resposta a um mau atendimento ao cliente e a empresas inescrupulosas de modo geral deveria ser o despertar para a natureza vital de nossa interdependência. Atender clientes e receber atendimento não são coisas distintas. Qual a melhor maneira de fazer com que suas relações públicas, entre parênteses, RP, reflitam seu relacionamento com o público? Dirigimos-nos àqueles que desejam aprender sem hesitar, abrindo e não obscurecendo os ensinamentos. Anguttara Nikaya 8.16. A atividade de relações públicas lida com a fala, e naturalmente, a fala correta é parte integral do caminho óctuplo. Logo, os que trabalham com relações públicas devem se mostrar como o paradigma da fala correta. Eles também são o paradigma da organização para a qual trabalham. Logo, sua fala correta, que é sincera, útil e apropriada, é a voz da organização. Ela deve refletir a missão da organização. Nem precisamos acrescentar que a missão deve ser relacional e movida por valores. As pessoas, entre parênteses, e não apenas as de RP, deixam de lado a fala correta quando estão com medo. Medo de não parecerem bem, medo de perderem alguma coisa que prezam, medo de que dizer a verdade possa prejudicar o interesse dos clientes ou a posição da companhia no mercado. Como aranhas atarefadas em trajes sofisticados, tecem teias de histórias destinadas a mascarar ou a obscurecer a verdade de uma situação. Isso significa e a visão correta, que valoriza mais os relacionamentos do que o indivíduo, foi perdida. Trabalhando para obscurecer a verdade, a intenção correta e a fala correta já foram pela janela. A ação correta vai logo atrás, e até o meio de vida correto é posto em risco. Como se vê, tais esforços abandonam quase todo o caminho óctuplo. Se quiser que seu relacionamento com o público seja baseado na confiança e no respeito, você deve começar com a honestidade em suas intenções, em sua fala e em suas ações. Se começar a distorcer ou dissimular a verdade, estará violando a confiança que espera de seus parceiros. Não faça isso. Por pior que estejam as coisas, o acobertamento é sempre pior do que o problema que lhe deu origem. A história tem mostrado, repetidas vezes, que organizações que dizem a verdade, boa ou má, colhem o benefício da boa-fé e da boa-vontade de seus clientes e de todos aqueles com quem faz negócios. Essa é a base de um relacionamento sólido com o público. Segundo o nosso ponto de vista, uma organização é o conjunto de seus relacionamentos. Por isso, esses relacionamentos precisam ser honestos. Sinceramente, a honestidade é a melhor política.